Ainda como? Na 63, eu não faço contato radar, no nível 340, saída como? 340, como a saída, chanel, 64. Delta, chame por Rio, 1895. Delta, continue a aproximação, reporte sobre o farol de Itapuã. Informa o tráfego aproximando-se do litoral sul, um helicóptero da Polícia Militar, mantendo 510. Como pro 02? 510, litoral sul, na escuta do controle. Litoral, corredor C, na escuta do controle. Padrão 02, informo um helicóptero Serra 76 prosseguindo para o farol de Itapuã, 4 milhas de esquerda, 11 horas. Aproximadamente 6 milhas. Netinho, hotel Serra, boa tarde, prossegue em condições visuais, as distâncias corredores e a possibilidade de descida. Está no corredor Caixa Prego. Existe agora uma 014. Eu estou com o pouso parado, cabeceira 35. Confirma. 314, mantém na saída. Mantém a saída, minha 314. O vento 1400-1109 é parte do solo controlado da cabeceira 35. Mike é com dela. Atenção, Serra, desça para 1506, ajuste agora uma 015. Pisado TAM 3560. 3560, chame TAM Rio 1895. 295. Torno SAM 3560. 3560, autorizado pouso pista 10, cheque o trem, vento 140-10 nós. Informa o helicóptero efetuando pouso pairado cabeceira 35, se corre à sua direita, não vai interferir com a sua aproximação para 10. Cheque o trem, 3560. Livro pouso, trem baixado travado, SAM 3560. Mike Eco Delta, tráfego avistado, livre pouso, cabeceira 35, pairado, está visual com Airbus da TAM sob externo. Ainda não. Forte visual com o mesmo, está na final da 10, final de 5 milhas, da 10. Ok, Mike Eco Delta, está na final da 35, bem baixado e secado. Uso pairado, cabeceira 35, Mike Eco Delta, ventando 40 graus, 109. Sem interferir com o 10. Matheus, pouso parado, já na fila 3. Na 6314. Prossiga. Eu me recito, 2685. 2685, boa tarde. Solo controlado da cabeceira 3. Copiloto autorizado o táxi até o pátio 4 pela pista. Auxiliar solo aos 4-2, mas que é cuidado. 60 livre pouso no 0, 130 graus, 119 dentro. 130-60. Copiloto stand-by no transponder, por gentileza. Gente, obrigado. Prossiga. 0 ali, mantém no 0. Um guardião 02. Autorizada atenção no meu pé, guardião 02. Meia zero, solo ao 43, libera em direita, solo em 121, décima 1. 121, boa. Viagem 1620, vento 1, 40 graus 129. 0. Rio 1985. 2, obrigado, boa tarde. 02, prossiga. 45, controle 1, 198. 98, obrigado, boa tarde. Boa tarde, eu vou 869, passo 869, livre pouso no 0, vento 140 graus 119. 370, Boca, pode voar Aracaju, é presente? 620, mantém da saída. É, mantém. também acione identificação chegada à Mari, de que for o nível 060. Pode voar na proa de Aracaju, da presente? 620 mantém ainda o perfil da saída. Mantém, 620. Solo 47, da área direita, 1211, eu sou. Voz Jomo está autorizado, Romeo Fox 08, suba restrito a nível de voo 330. Ok, Voz Jomo, Romeo Fox 018, restrito 330, 620. Assinar 6210, decorar 2010, Voz Jomo 015, autorizado a sinal ILS, Fox estabilizado. 1620, Cami Recife, 12685. 285, 1620. Azul 4206, reduza 2109, fica para 3010, ajuste para 095. Posição Tarife. Retorno 400 mais bem. Controle 198, está 3217. Salvador, está 3217, decolou, na sua escuta. 3217, contato radar, voo nível 360, sai da água. Sessão 360, na subida da água, está 3217. Do 4206, desce para 2010, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Guardião 03, prossiga. A gente prossegue farol de Itapuã, aguarde para chamar a torre, Guardião 02. Estabilidade LS, Chanel 6210. Na 6210, Chivitor, Rio, 9895. 295, boa tarde. Boa tarde, 6210 da Chanel. 3145, mantém o ponto de espera. Mantém. 6210, cheque o trem, vento em Salvador, 140-122. Gente, com Chanel 6210. Avião 02, chame pro Rio 9895. Então, 3190, desce para 216, ajuste na 015, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Avião 02, tem condição de efetuar o pouso pairado cabeceira 35, sem interferir com a final da 10? Eu tenho outras aeronaves na aproximação da 10, do avião 02. Agora, contar o avião com o campo do evento da Sierra. Já estou no 40 graus 12 mais. Pouso autorizado, Xanerra 62 ou 10? 02, pouso pairado, cabeceira 35, sem interferir com a final da 10. Guardião 02. Azul 4206, chame Tom Rio, 9895. 1895, boa. Boa noite, boa tarde, Azul 4206, estabilizado. Eu tive a aproximação agora na informação de Porto Alegre, 4206. 45 ali, mantendo 0, preparando-se para decolagem 5, autorizado. Utilizando manobra, 3145. 4206, informo que a aeronave da ATAN vai iniciar, prestes a iniciar a rolagem da 10, guardando informação de pista livre, quem nega a 10, 15. Gente, 4206. Via 2102 Chanel, solo 2000, livre de veia, está solo no 211, agilizando por gentileza. Ao livrar, o Chanel vai chamar o solo 211. Acima aqui, visão com campo filhante até o terra. Esse é o Rio 1895. 1895, filhante até o terra. 3145, livre de decolagem para 10, já estou no 40 graus 10 mais. Oi Salvador, boa tarde, essa forma do dia até o Serra. Confirme, Guardião 02, no solo controlado. Solo 01, autorizado o táxi pela pista, a baixa altura, sem interferir com a aproximação da 10. Boa tarde, o Papai Romeu Zico, Hotel Serra. Até escuta. A 3217, chame Recife, 260, 1288. 260, 1288, a 3217, boa tarde. No 0, Azul 4206. 3145 da TAM, solo decolado ao 02, controle em 119, destino 8. 198 para 3145. Meu Juliette, Hotel Serra, prossiga. O Juliette, Hotel Serra, passou pela posição rotatória, está na longa final da 17. Gente, reporte na curta da 17, embaixo travado. Juliette Hotel Serra. Dael. Pessoal 360, Dael. Podemos lá na prova direto Dael? Utilizado direto Dael. Direto Dael, grato. Gente, você está na frequência livre, Guardião 02. Então será na curta, sinal marcado, travado. Gente, Ainda não tenho tráfego à vista, continue na final aguardando autorização de pouso. Antena final aguardando autorização, José Santa Serra. Cliente, 1169, ele mantém no zero. 4206, solo 03, zero à direita, solo em 121, décima 1. Serra, tráfego avistado, vento 150 graus, 099, livre pouso no 7. Livre pouso no 7, José Santa Serra. Cheque o trem, o hotel Serra. Achar travado. Uno 169 da Gol, livre decolagem no 0, vento 150 graus, 109. Plano 66, acione a identificação chegada à área, desce para nível 050. Plano 66, vou ETAP. 3190. Estabilizou o acampamento. Sou Rio 1895. 2935, boa noite. Salvador, boa noite. 3190, estabilizado, vem checar. 190, cheque o trem, aguardando informação de cristalista. Ok, aguardando. Deixa até o Serra, solo 05, libere a direita, passa na frequência livre, parte 5. Cliente autorizado, backtrack, táxi pela pista até a parte 4, Juliette, até o Serra. Turno 90, cheque o trem, livre pouso pista 90, já turno 40 graus 109. Turno 169, decolada 06, controle 119, décima 8. 19, 8, 169, boa noite. Mantendo 290, Sol 08, libera a direita, só ali no 211. Direita da zona 1, 390, mano. 3145, chame Recife, 1251. 1251, 1351, 1966, desce para dois hotéis, ajuste no 015, autorizada a final ILS, reposta estabilizada. Livre decolagem, pista no 0, vento no 50 graus, 10 mais. Romeu, Romeu, Cabral, prossiga. Romeu, Cabral, prossegue litoral 510, reporte final para o pouso. Decolado ao 09, controle 119.8. 098, 2231. E passareiro 2231. 231, contato radar, no nível 180, sai da MOMO. 180 na MOMO, 2231. 169, chame Recife, 1251. 1251, primeira base, boa tarde. Valeu, passaria 2231. Prossiga. Poderia voar VATAP? VATAP. Obrigado. Os 23 não copiou? Copiou. Voa VATAP, obrigado, 2231. Controle, eu passarei 2231. Diga. Seria assim que possível coordenar com o centro pro direto de Barreiras? Tá um pouquinho atrasado aqui com o voo. Isso vai. Estabilizou, 966. 966, você me torna Rio 9895. 9895, 966. Oi, Salvador, boa noite, gol 1966, passando em Índia Serra. 1966, cheque o trem, vento 150 graus 089, livre pouso, pista 90, cheque o trem. O 1966 baixou e travou, visual. Livre pouso 90, vento 150 graus 089. Livre pouso 90, 1966. Mas Cabral, frequência livre. Pelo 223, não autorizado direto Barreiras. Barreiras 223, não, muito obrigado. 66, Sol 118, libere a direita, Sol 121, décima 1. Gente, direita, pressão 1. Z45, acione identificação à chegada bom, fica para 4.000 pés, ajuste no 095. Passarela 2231, chame Recife 1260, alterne 1288. Recife 1645, deixa para 2000 pés, autorizada final INS, reporte estabilizado. decolar a pista 10, vento 1,40 graus, 1,09. Estabilizado no 645. 1645, Summiton, Rio, 1895. 1895. Já está baixado o trabalho. Os autorizados pista 10, 1,40 graus, 1,09. Livre após pista 10. Gol 1869, decolado aos 3-4, controle 19-8. 19-8, mano. Boa noite, 1-8-69. Salvador, mano. Controle de Salvador, gol 1869. Decolou na saída Árvore. É nosso contato radar, no nível 360, transponder 5426. 5426, 1869.